Bom dia. Bom dia. Que a paz de Jesus permaneça com todos nessa manhã muito abençoada aqui na Casa da Prece Chico Xavier. E é sempre uma alegria estar aqui para juntos refletirmos sobre o Evangelho de Jesus, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo que explica os ensinamentos de Jesus. E eu quero iniciar esse Evangelho de hoje com uma pequena história que Emmanuel trouxe através da mensagem da psicografia de Chico Xavier, que é a história de um homem que na sua oração se dirigiu a Deus, lamentando todas as suas dores, todos os seus sofrimentos. Eu acho que todo mundo se identifica com esse homem alguma vez, não é? Todo mundo em algum momento aí da vida, ou em muitos momentos, quando a gente se dirige à inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, o grande arquiteto, ou a mãe divina, como alguns chamam em outras tradições religiosas, ou o pai, como nós que temos buscado em Jesus a compreensão das leis universais, das leis divinas, chamamos. Não interessa o nome, o importante é a gente saber que essa fonte eterna de todo amor, de toda perfeição existe. E amorosamente cuida de cada ser, cada criatura que existe no universo. Né? Às vezes a gente pensa que é só a gente que é muito amado por Deus, mas não, viu? Todos os seres, todos. Não importa se é planta, não importa se é bactéria, se é animal, tudo vive, habita, se movimenta nessa grande onda de amor que sustenta tudo, que envolve tudo. E nós, quando estamos muito sofredores e temos alguma fé, a gente pede para Deus, né, a solução, pede que Ele tire de nós aqueles problemas, aquelas doenças. E essa atitude, ela é legítima. Não é errado a gente pensar, né, de nesse diálogo com Deus, pedir algo. Afinal de contas, Jesus mesmo falou, né, tudo o que pedirdes ao Pai, se você acredita, você vai receber. Né? E a gente então pede, assim como esse homem da história de Emmanuel, que está lá no livro chamado Livro de Respostas. E aí então, esse homem adormeceu, depois de desfilar ali todas as suas mágoas, todas as suas tristezas, e eis que vem um mensageiro até ele, um espírito de grande elevação espiritual, e diz a ele, naquele momento em que nós, com o corpo dormindo, nos desprendemos do corpo. E ele então ouve desse mensageiro divino dizendo: o Senhor ouviu as suas orações, se compadeceu por elas e te pede apenas que você tenha coragem. E o homem teve aquela reação que normalmente a gente tem quando alguém nos fala algo que nós não gostamos muito bem, quando nós não aceitamos muito bem. Ele ficou contrariado e ele retrucou o mensageiro divino: como assim coragem? Eu não tenho cumprido durante toda a minha vida, não tenho demonstrado essas atitudes de coragem? E aí então, o mensageiro divino respondeu para ele: o Senhor te pede que você tenha a coragem de cumprir o seu dever. E aí o sonho dele, aquele encontro espiritual, se dissipou. E fica para nós a mensagem de que não importa o momento de luta, de dor que a gente esteja vivendo, sofrimento, a gente tem que continuar tendo a coragem de cumprir os próprios deveres. E por que que isso é uma solicitação divina, né? Por que que a gente tem que sempre lembrar que não importa o quanto a gente esteja ali sofrendo, lutando, aquilo que efetivamente for o nosso dever verdadeiro, nós temos que continuar cumprindo. Nós temos que prosseguir. Por que manter coragem, né? Por que a gente tentar todos os dias enfrentar as situações, as lutas, os problemas, as pessoas, os nossos conflitos internos. Por que que a gente tem que ter esse estado de espírito de continuar acreditando? Eu hei de vencer. Posso estar derrotado agora, mas no instante seguinte, se eu perseverar, eu vou conseguir. Porque a gente passa na vida tantos momentos, tantas dores, tantas lutas, e a gente percebe que em alguns momentos que a gente desanima, que a gente se revolta, que a gente se enfraquece a nós mesmos, a gente perde a força. Aí só vem desânimo, cansaço, tristeza, abatimento, revolta, indignação. Mas se você persevera, você percebe. Passou aquele momento aflitivo. Foi? Virão outros, naturalmente, mas aquele momento passou. E a gente lembra que na vida tudo é isso mesmo. Quando vem a tempestade, se você aguentar firme num lugar seguro, ela passa. É só não se permitir arrastar por ela. Então, coragem é a gente não desistir. Coragem é a gente não entregar ali dizendo: estou vencido. Não é ser arrogante nem pretensioso. É porque a gente sabe que essa força não vem só da gente. Essa força vem da divindade. Vem dessa inteligência suprema que nos supre de tudo o tempo todo. Muitas pessoas que desistiram de muitas das suas responsabilidades e compromissos na vida, elas, quando chegam no mundo espiritual, percebem, né? Olha, aquilo teria passado. Todas aquelas dificuldades teriam ido embora um dia, mas você desistiu. Porque não aguentou ali o tanto quanto precisava naquele momento. Então a gente deve, quando ouve da inteligência suprema isso, persevera, tenha coragem, continue, tudo isso vai passar, temos que acreditar e não retrucar, dizendo: estou cansado, eu já fiz isso até agora. O que a gente não pode nunca é desistir. Mas também a gente não pode viver naquela situação assim: vou vivendo, vou suportando, vou aguentando tudo, mas estou reclamando de tudo o tempo todo. Não é? Porque também tem gente que é assim: não desiste, mas está reclamando, está falando mal da vida, dos outros, amaldiçoando, né? Tem lá que fazer um almoço correndo, e graças a Deus que tem os mantimentos, tem o gás para cozinhar, mas está irritado porque tem que fazer um almoço correndo e está reclamando. Pior que está impregnando aquilo ali com pensamentos perturbadores ali, né? Aquilo que outros vão ingerir. Ou então você tem o seu trabalho a executar, que você não gosta muito, só faz aquilo pelo dinheiro mesmo, né? Não suporta o chefe, não suporta os colegas, não gosta de quem você lida ali atendendo, e está reclamando o tempo todo daquilo. E aí você ouve aquela passagem do Sermão do Monte, maravilhosa, de Jesus: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Aí você pensa: ai, Jesus, que bom saber disso. Mas será que a gente estar aflito, estar sofrendo, estar passando por dificuldade, estar reclamando o tempo todo, será que nos coloca na condição desse aflito bem-aventurado que Jesus falou? Será que quando a gente está passando pelos problemas da vida e está xingando, reclamando, pior de ainda, jogando a culpa no outro? Porque a gente faz muito isso, né? Os problemas acontecem e a gente sempre identifica quem é a causa, quem é o responsável. E a gente está sempre nesse mecanismo de defesa, que não percebe que o outro pode ter uma parcela de responsabilidade, mas eu também posso ter a minha parcela de responsabilidade. E ainda que o outro seja integralmente responsável pelo problema, como eu lido com o problema que ele cria, é sempre uma responsabilidade minha. Escolher a atitude que eu vou ter diante dos problemas da vida é sempre uma escolha nossa, resultado das escolhas anteriores que a gente vem fazendo. Alguém pode vir e me causar um dano material ali, eu ficar com muita raiva daquela pessoa, com ódio. Ou eu posso pensar: graças a Deus que não foi no meu corpo, foi no meu bem material, meu carro, minha casa, seja lá o que for. A atitude depende sempre da gente no enfrentamento dos problemas. É sempre a escolha nossa. E às vezes a gente agrava o sofrimento porque a gente faz isso, né? Ao invés de ter a melhor atitude, a gente tem geralmente a atitude da revolta, da indignação, da inconformação. Então, sofrer nessas condições até ajuda o espírito a evoluir. Esse tipo de sofrimento a gente compara com aquele processo mecânico quando você quer quebrar o coco depois que ele amadureceu. Para chegar lá na parte comestível, o que você tem que fazer? Tem que dar umas pancadas, ou tem que serrar, ou tem que perfurar alguma coisa, exercendo atrito, força, desgaste, vai ser feito ali. O sofrimento, nessas condições em que a gente se revolta, que a gente se indigna demais com as coisas que a gente está vivendo, que a gente fica impaciente, nervoso, atribui ali sempre ao outro a responsabilidade, é essa etapa do processo. Que as coisas precisam ir desgastando, precisa ir moldando, atritando, cortando. Quando a gente vive nesse estado de espírito, a gente é como se fosse aquele casca grossa, que infelizmente precisa ser amolecido pelas lutas, pelas dores, pelas resistências da vida. Porque a gente cria essa indisposição em receber as lições da vida. Nesse estado, a gente ainda não está nessa condição de bem-aventurados os aflitos que Jesus falou. Não chegou ainda nela. Nós ainda não somos esse bem-aventurado que Jesus falou. A gente é um desventurado, um aflito desventurado. Porque a gente ainda não entendeu que a luta, a prova, a dor, a expiação, as dificuldades, a pessoa chata na vida, a pessoa cansativa, o chefe autoritário, o funcionário relapso, negligente. A gente ainda não entendeu que todas essas pessoas na vida são oportunidades para nós crescermos, para nós nos transformarmos, para nós nos modificarmos, para a gente ver o exemplo que não devemos seguir, para a gente poder perceber o quanto é bom ser tratado com amor e carinho quando a gente não é bem tratado por alguém, para a gente poder entender que aquele é um doente da alma, é um espírito ainda que está aprendendo. Eu posso olhar as coisas dessa forma e me tornar muito mais apto a aproveitar a minha experiência ali do sofrimento. Aí sim eu estarei como um aflito bem-aventurado que Jesus falou. E é sobre isso que um espírito que tem a mensagem dele, a instrução dele lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, aqui ele está identificado apenas como Lacordaire, mas o nome dele completo é Jean-Baptiste Henri Dominique Lacordaire. Ele foi um sacerdote da Igreja Católica Romana, viveu na França no século XIX, na primeira parte do século XIX, ele viveu só 59 anos. Mas foi um homem, um intelectual muito ativo, muito assim, influente naquela época. Tanto é que até hoje os livros dele são publicados lá na França. Aqui no Brasil nós não temos nada dessa época em que ele esteve encarnado publicado. Aliás, tem acho que um livro só que publicaram aí recentemente. Mas ele foi um intelectual muito ativo, muito participativo da vida cultural da França, influenciou em decisões políticas, em decisões da própria Igreja Romana. E ele conheceu os fenômenos das mesas girantes, ainda encarnado. Tem uma carta que ele escreveu para uma pessoa na época, inclusive isso consta aí, quem pesquisar vai encontrar isso, em que ele fala, assim, muito interessante, ele como um sacerdote católico, diferente de muitos outros até hoje, ele não nega, ou ele não negava, enquanto encarnado, as comunicações dos espíritos. Para essa pessoa que ele escreveu, uma amiga dele, inclusive tem uma coletânea de mais de 500 páginas de cartas que ele trocava com as pessoas, ele fala sobre isso, ele pergunta para ela, você viu os fenômenos das mesas que falam? Que era como eles chamavam na época, lá por volta de 1850, 1853, aquele fenômeno das mesas que giravam sozinhas nas reuniões. Ele perguntou para essa amiga na carta, você viu esse fenômeno? E ele fala, é um fenômeno banal, porque os espíritos sempre se comunicaram pelos diferentes meios. Ele ainda não tinha alcançado aquela etapa em que o Espiritismo teria deixado de ser apenas a investigação daqueles fenômenos para extrair uma filosofia, para extrair todo um conjunto de princípios que formaria essa filosofia espiritualista. Mas, como espírito desencarnado, ele veio e deu essa comunicação aqui e outras que aparecem no Evangelho segundo o Espiritismo, lá em 1863, 10 anos depois, já desencarnado, ele veio entender todas aquelas manifestações espirituais. E ele, como alguém que tinha estudado muito, conhecido muito os ensinamentos de Jesus, e tinha chegado no mundo espiritual e abarcado toda aquela realidade maravilhosa da vida espiritual, ele trouxe as suas considerações sobre essa passagem do Sermão do Monte, Bem-aventurados os aflitos. E aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, ela está sob o título, essa comunicação, Bem Sofrer e Mal Sofrer. E ele fala exatamente isso que eu disse para vocês, só que com o seu estilo e as suas palavras mais polidas, mais apropriadas, ele disse assim, olha, quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se refere aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria. Isso aqui é uma verdade, viu gente? Pensa no homem mais rico do mundo, ele sofre. Pensa na mulher eleita mais bela do mundo, ela sofre. Pensa no homem que detém poder político mais expressivo no mundo, ele sofre. Ah, não sofre tanto quanto eu, a gente não sabe. Porque sofrimento depende da percepção que cada um tem da vida, da experiência que tem. E às vezes ele passa por problemas que ele nem está percebendo que é sofrimento. Então, o Espírito reconhece isso, que todo mundo sofre aqui, porque todo mundo carrega sentimento, emoções, todo mundo passa por transformações orgânicas. E aí ele conclui, olha, mas há poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. É exatamente isso que a gente está falando. A gente pode estar sofrendo muito até hoje e não pode estar aproveitando a experiência, porque está ainda naquela etapa que o sofrimento está só amolecendo, está só preparando o coração. Por isso que é importante a gente ouvir, refletir, pensar nas questões que a gente tem ouvido aqui todos os domingos e em outros momentos, né? Tudo isso que os Espíritos nos trouxeram, nos informaram sobre mediunidades maravilhosas, todos os médiuns que trabalharam na recepção dessas mensagens, depois o Chico e tantos outros médiuns, tudo isso é um grande alerta para que a gente ame e aproveite muito bem a vida, porque aqui é uma experiência muito valiosa, muito importante. E até a dor, o sofrimento é isso, é uma experiência muito importante, que dependendo de como a gente está lidando com esse sofrimento, a gente pode estar alcançando estágios superiores de vida, ainda aqui encarnado, como depois de desencarnado. Aqui na vida, às vezes a gente pensa, ah, eu vou sofrer só aqui para receber a recompensa do lado de lá, mas não. Quando a gente muda o nosso modo de pensar e sentir e viver, a vida se torna diferente. Aquilo que parecia tão difícil já não é mais. Aquela amargura que fazia a gente ser aquela pessoa de cara fechada, triste, ou com uma cara ameaçadora, que criava nos outros resistência, muda. Porque a nossa vibração muda, aquilo que a gente exterioriza muda. Porque querendo ou não, a gente é um polo emissor de forças mentais que habitam em torno de nós e que interagem com a dos outros. Então, se eu tenho uma disposição mais positiva perante a vida, eu naturalmente mudo essa minha psicosfera e naturalmente me aproximo dos outros e crio uma maior empatia. Crio um maior entrosamento. Ontem eu estava numa outra casa espírita, muito queridos os meus amigos de lá, e lá uma das pessoas assim, atendendo todo mundo com aquela gentileza, aquele amor, aquele sorriso, até na hora de orientar, falando amorosamente. E criava uma boa disposição nas pessoas ali, encaminhando para aqui, para lá. Aqui, quando a gente chega e é recebido com aquele gesto fraterno, carinhoso, a gente não sente bem? É porque isso, nós seres humanos, espíritos em evolução, precisamos desse acolhimento onde nós estivermos. E nós precisamos estar assim em relação às outras pessoas também. Quando a gente fala que a gente possa levar tudo que a gente viveu nesse domingo para o outro lugar, que a gente vai passar amanhã, depois, é por isso, porque a gente tem que levar esse estado de alma para lá. Porque isso suaviza tudo, isso melhora tudo onde a gente estiver. Então percebe que viver o reino dos céus, a gente não precisa esperar a morte para chegar e começar a experimentar esses prelúdios, esse início, essas primícias do reino. A gente já começa a experimentar agora, quando a gente começa a mudar a forma de pensar e sentir a vida. Ao invés de eu ver o outro como um adversário, um inimigo, um antagonista, alguém suspeito, se eu passo a vê-lo como irmão, ainda que eu mantenha a minha precaução por segurança, mas se eu vê-lo com bons olhos, né, eu já estou mudando a minha conexão espiritual com aquela pessoa. Estou me entrosando com ele. E crio uma boa disposição que me favorece. E tudo é treino, viu, gente? Ninguém vai conseguir 100% amanhã, agora, depois de terminar a palestra. Não vai ser assim. Tudo é treino. É todos os dias tentando, é todos os dias acreditando, é todos os dias tendo essa coragem que o mensageiro divino disse para o homem lá da história do Emmanuel. É todos os dias tendo esse amor pela vida, essa compreensão. E a gente começa isso fazendo o quê? A prece diária. Criando essa disposição mental, né? E a cada lugar que a gente for, já mentalmente se conectando com os espíritos benfeitores daquele grupo. Vai para o trabalho? Não duvide. Ali tem uma comunidade espiritual que ama aquelas pessoas e quer que aquele lugar trabalhe, mesmo que seja um posto de gasolina, porque ele é importante para a nossa sociedade. Então, quando você vai lá trabalhar no seu trabalho, pode ter certeza. Tem espíritos amorosos que, se você se conectar com eles, eles vão te ajudar a criar essa disposição. E mentalmente você também está predispondo a interagir positivamente com as pessoas. Então, bem sofrer no mundo é a gente começar a mudar a forma de lidar com essas coisas difíceis que a gente tem que lidar no dia a dia. Até mudar o nome, né? Tira esse nome de difícil e passa para desafio, aprendizado, lição. Porque a palavra difícil, ela já vem carregada de uma ideia, né? Se eu fico falando, ai, como tudo é difícil na vida, né? É, realmente, vai ser muito, viu, gente? Tem estudos aí no campo da neurobiologia, das neurociências, que estuda como nós, quando estamos encarnados, estamos condicionados pelas palavras que a gente afirma. Não é nada de coisa mágica, não. É que a gente, quando está no corpo físico, e por isso que os espíritos, em muitas passagens, falam assim, o corpo, esse tirano do espírito. Por quê? Quando a gente está revestido da matéria, muito do nosso potencial é limitado pelos condicionantes do nosso cérebro físico. Então, se eu fico afirmando que a vida é difícil, há uma areazinha lá do meu cérebro que assimila isso e fala, é mesmo, viu? Vai, fica de prontidão, porque toda hora vai saltar um tigre para te devorar aí onde você está. Toda hora vai vir um predador e você vai morrer. Tudo que vira a sua direção é seu inimigo. Porque a gente cria essa ideia. E tem pessoas que se tornam muito reativas quando estão muito pessimistas. E só atrai coisa ruim. Já pensou? Já perceberam isso? Eu já vivi isso. Quando eu era mais jovem, eu era muito reativo em relação a muitas coisas. E assimilava muita coisa assim, negativa por isso. Por causa desse embate, né? De tudo estar achando que você está sendo ameaçado em algum momento. E a gente, quando vai vivendo um pouco mais, vai apanhando mais da vida, vai sendo amolecido pelas provas e expiações, a gente vai percebendo. Se você reagir menos na defensiva e for mais acolhedor, você pode colher resultados melhores. E aí a gente vai experimentando e vai vendo. Aqui, todos que forem mais experientes da vida podem atestar isso. A vida, ela respondeu para a gente exatamente todos os estados emocionais que a gente deu a ela durante a nossa trajetória. Por isso que, se você quer aproveitar a experiência, aproveite ela de uma forma mais suave, mais tranquila. Siga as recomendações dos espíritos quando nos falam isso, que parece até estranho para os olhos do mundo quando ele fala isso. Ó. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino dos deuses. O que é suportar bem uma prova? É levar elas com essas levezas todas que a gente falou. é levar essas experiências negativas com toda essa positividade. É ser como o Chico falou, né? Tá lá aquela bagunça na porta da casa dele. Aí ele viu o quê? O lado negativo de uma bagunça na porta da casa, ali no bar, não. Ele viu que são espíritos que poderiam estar em outras circunstâncias, mas já estão ali numa situação melhor. Ele já tinha conquistado esse entendimento, por isso que ele foi aqui como encarnado um exemplo de verdadeiro cristão, verdadeiro homem de bem. Por isso que o Chico transmitia isso tão amorosamente. Até hoje, quando a gente ouve as gravações dele, se impregna dessa coisa boa, amorosa, né? Essa coisa positiva, porque ele entendeu que era isso, né? Se você recebe as coisas de uma forma mais positiva, elas tendem a ser mais leves. Então é assim que nós devemos bem suportar as nossas provas. Não quer dizer que a gente vai se tornar um masoquista, aquele que gosta de sofrer. Não quer dizer que a gente vai ser o bobo das situações. É apenas mudar o foco, é apenas mudar a forma de abordar as questões. E tudo internamente se torna mais leve, tudo se torna mais fácil de ser encaminhado. E Lacordaire, ele também fala isso, olha, que o desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. Lembra do homem lá, que o mensageiro pediu para ele coragem? É isso. Ter coragem é a gente não desanimar diante das dificuldades da vida. Não quer dizer aquela passividade que deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é isso, gente. Tá? Não é isso. Aí é desleixo. Mas você ter essa disposição, né, de ter coragem, de lidar com as situações, é você pensar o que eu efetivamente posso fazer. Porque reclamar não muda nada. Vocês já mudaram alguma coisa reclamando? Vocês já conseguiram assim? Né? Quebrei o pé, estou engessado. Que droga, não posso andar direito. Cicatriza mais rápido alguma coisa? Não. Provavelmente você vai se irritar se você ficar reclamando. Você pode não ter atenção a andar, tropeçar e quebrar o outro pé. Ou aprofundar a fratura no que você estava ali. Então perceba que ficar reclamando dos problemas é um direito nosso. Mas que não é muito bom exercê-lo. É melhor você pensar, bom, pegando aquela figura bem batida, bem repetida, se te derem limões, faça limonada. Não é assim? Se algo não está tão bom, o que dá para tirar de bom disso? Você entendeu? E você vai viver e vai superar e aquilo vai passar. E aquilo vai deixar de existir na sua vida. Aliás, a gente sofre muito por coisas efêmeras, passageiras. Não é? Você teve um contratempo hoje. Aquilo acabou, já foi o problema. Talvez você tenha que resolvê-lo amanhã, mas não adianta você ficar sofrendo, porque amanhã você vai ter que resolver aquilo. Viva esse momento agora. Vai entrar depois ali na hora do passe. Absorve toda aquela coisa maravilhosa que vem dos espíritos ali. Está aqui agora, vive esse momento sublime que é estar aqui nesse momento. A gente não tem nem ideia do que se passa aqui na dimensão espiritual desse salão na hora que nós estamos aqui. A gente sabe porque os espíritos nos comunicam, nos informam, nos falam, mas aqui, gente, é um processo de cura, de transformação, de libertação, de renovação, de bem-estar. Mas se eu venho mecanicamente para tomar um passe e ir embora e não me sintonizo, eu não aproveito esse momento. Então eu tenho que, onde estiver, estar pleno ali naquele momento, integralmente naquele local. Depois eu vou para casa com a minha família, vou preparar o almoço, vou fazer da forma mais amorosa, mais carinhosa possível. Depois eu vou lavar a louça, vou lavar da forma mais amorosa possível. Que bênção poder lavar uma louça porque você teve o alimento. Ah, todo mundo me larga lá e não entenderam ainda. É uma pena para eles. Mas se é você que vai ter que fazer aquilo, faça com amor. Ou se acha que já está cansado de fazer, peça amorosamente. Alguém pode hoje me lavar a louça? E a gente não precisa brigar, não precisa xingar, não precisa reclamar, não precisa bater as panelas. E é assim para tudo na vida, viu, gente? Em qualquer circunstância, depende de como a gente está lidando com aquilo. Se a gente já cansou daquela experiência, acha, ah, eu acho que eu já aprendi o que eu precisava. Posso dizer, gente, agora eu não vou lavar, deixo aí a louça para vocês. A louça é só um símbolo, tá, gente? Na verdade, a gente pode aplicar em tudo na vida. Tá? Tem sofrimentos que às vezes a gente está carregando muito tempo e nem precisava. Era só ter dito, olha, eu fiz isso aqui por esse tempo, não estou conseguindo mais, está muito difícil para mim. Tem como você levar isso adiante? E a gente não precisa brigar para resolver um problema. Não precisa. A gente pode dialogar. Mas ele tem que estar imbuído dessa ideia, né? De pacificação, sem acusação. Porque normalmente nos nossos diálogos a gente é muito acusador, né? Ah, você não fez, você não me ajuda, você não me observa, você não me entende. É sempre assim, né? O dedão lá. E a gente esquece que quando você aponta um dedo, você tem três virados para você, né? Lembraram disso? É bobeira também, tem gente que fala isso muitas vezes, mas é uma verdade, né? A gente esquece que a gente também deve estar negligenciando coisas das outras pessoas com muita frequência. Então, bem sofrer é quando a gente vai resolver os conflitos, a gente fazer de uma forma mais pacífica, mais amorosa, no diálogo, sem precisar aprofundar o problema. E aí Lacordaire, quando ele falou isso aqui, ó, Deus nega consolações aos que reclamam muito, aos desanimados, não é que Deus é mesquinho, que vai falar, ah, ele aí está reclamando, tira as consolações dele. Espíritos, não vão mais lá consolar eles. Não é isso, gente. Somos nós mesmos que tiramos de nós as consolações, porque bloqueamos a nossa mente à divindade que não se comunica conosco quando a gente está revoltado. Deus é mais ou menos como aquela mãe amorosa que viu aquele bebezinho lá em crise e tudo. Espera passar a crise dele. Nem fala amorosamente com ele. Deixa ele quietinho lá, tá? Depois que ele para de chorar, fala, agora vem aqui, meu nenenzinho. Vamos lá que eu vou cuidar de você. Você estava protegido, estava limpo, estava alimentado. Vi que você não estava com cólica. Mas você estava chorando porque você era manhoso. Agora que passou a sua manha, vamos lá. Vamos interagir para te ajudar. É assim que a vida cuida de nós. É assim que Deus cuida de nós. Depende da gente sair dessas crises que a gente mesmo cria pela revolta, pela inconformação, né? Depende da gente. Mas, gente, para a gente ter essa postura, essa atitude, a gente tem que acreditar nessas coisas. A nossa razão tem que ter nos conduzido a essa compreensão. Deus é amor. Deus é por mim. Deus está aqui neste momento. Eu vivo, eu habito na presença de Deus todos os dias. Eu posso não lembrar disso, mas Ele está aqui agora. Em Deus eu existo e me movo, como disse o apóstolo. Eu não estou nunca sozinho, nunca. Em nenhum momento. Eu tenho que entender isso, compreender, interiorizar essa ideia e viver segundo ela. E essa força vem para a gente. E ela estará em nós sempre. Mas eu tenho que acreditar nela. Eu tenho que conceber isso. A minha razão tem que me levar a esse estágio de entendimento da vida. Eu nunca estou só. E quando eu não entendo Deus, eu tenho os espíritos mais evoluídos, pessoas que passaram pelas mesmas lutas que eu passei, que me entendem, que sabem o quanto é sofrido ser traído, o quanto é sofrido ser roubado, que sabem o quanto é doloroso passar por uma dor que nunca passa no corpo. Eles sabem tudo isso porque eles viveram isso. E eles vêm e nos ajudam nos momentos que a gente estiver mais fraco. Então, mas eu tenho que acreditar nisso. Eu tenho que pedir todos os dias para o meu Espírito Protetor, esteja comigo, mesmo sabendo que Ele está comigo. Me ajude na hora que eu precisar. E nos momentos alegres, peça a presença também dos espíritos amigos para a gente ter sobriedade para viver bem aquelas experiências prazerosas da vida. A gente só pede ajuda na hora da dor, né? Mas temos que pedir também na hora da alegria para termos sabedoria e vivermos aquilo mais intensamente. Sabe quando você está num ambiente festivo, de alegria? Sabe aquele momento que você está vibrando felicidade? Vibre essa felicidade para o mundo todo, mentalmente também. Deseje que as pessoas no mundo tenham também alegria, felicidade, bem-estar. Porque isso também é uma forma de oração. Também é uma forma de a gente ajudar a mudar essa psicosfera do planeta. Então a gente pode estar em comunhão espiritual com Deus, com os espíritos superiores o tempo todo em todas as nossas ações. E a gente vai ver que a vida vai se desenvolvendo, transcorrendo de uma forma muito mais leve, muito mais positiva. A Cordeiro, ele também traz uma mensagem aqui, uma ideia muito importante na mensagem, que ele compara a pessoa em sofrimento na vida como militar. Ele, dentro desse símbolo, ele quer mostrar o quê? Aquela pessoa que exerce essa atividade, ser um militar, ele sabe que ele precisa dos desafios da atividade dele para ele ser promovido. Então, nós precisamos entender que para a gente evoluir, nós precisamos dos desafios da vida. Ah, e Deus não podia já ter criado tudo perfeito? Pois é, ele tem a sua razão. Na verdade, o processo de criação da perfeição é esse que nós estamos vivendo agora. Nós estamos sendo ainda criados por Deus. Esse é o processo de criação do Espírito Puro. É essa forja da vida que tem desafios, que tem impedimentos, que tem luta. Por quê? É aí que nós nos moldamos, é aí que nós somos. Nós não somos seres prontos ainda. Aliás, a gente não lida com ninguém que é pronto e acabado. Essa compreensão já nos ajuda a sermos mais amorosos no trato com qualquer pessoa. Às vezes a gente vê pessoas que atingiram ali uma expressão muito grande, né? Em idade, cultura e ação, ele vai e comete um deslize. Aí todo mundo fala, olha, que fracasso de ser. Não é? E a gente esquece que todos os seres ainda estão em elaboração na mente divina. Nós ainda estamos em processo de vir a ser. Então, gente, Deus não criou tudo perfeito ainda, todas as pessoas perfeitas ainda, porque Ele está criando agora. Esse é o processo. Esse é o grande laboratório divino, a vida. E ela é maravilhosa por isso. Porque tudo, mesmo que seja das nossas más intenções, dos nossos erros, tudo parte de uma concessão divina. O homem vai e cria a guerra. A guerra serve de elemento de evolução para alguns, então pode seguir o seu curso. Vem a doença. A doença serve para alguns evoluir e crescer? Prossiga a doença. Mas ele também tem nos alertado através de inúmeros emissários de que o amor acelera esse processo de evolução. O amor intensifica o nosso aprendizado. Foi por isso que o apóstolo Pedro escreveu numa das suas cartas: o amor cobre uma multidão de pecados, ou seja, de erros. Ame intensamente. Desenvolva em você a capacidade de amar o outro. E você acelera a sua evolução. Você se desliga, se desprende do sofrimento. Agora, de que amor ele está falando? É essa aceitação. Eu aceito você imperfeito como você é. Eu aceito os seus erros, embora eu me reserve o direito de me proteger deles. Mas eu aceito, eu não odeio. Eu não tenho desejo de vingança nenhuma. Eu aceito. E peço a Deus, seguindo a recomendação de Jesus, para que você esteja bem. Lembra que Jesus falou: ore por aqueles que vos perseguem e caluniam? Então, isso é caminho de perfeição, gente. Quando você estiver sofrendo por causa de alguém, ore por essa pessoa. Você está se libertando daquele sofrimento. Mas ore sinceramente. Você vai ver que Deus vai te trazer paz interior, porque você se comunicou com Ele. Você se ligou a essa grande ideia, que é o que mantém tudo. Então, Lar Cordeiro, ele, quando conclui a mensagem, ele fala assim: bem-aventurados os aflitos, pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Então, aprendamos a sofrer de uma forma que não intensifique o sofrimento. Eu desejo a todos um domingo de muita paz, de muita alegria, que todos nós possamos ter uma semana muito abençoada, que esse ano seja um ano de muitas realizações do bem para todos nós. Muito obrigado a todos.